Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos. É uma alegria retornarmos a esta casa e podermos falar de um tema que para nós é um dos mais importantes, que é sobre a família. Tratar desse tema na atualidade também é extremamente importante. Hoje nós observamos tantos desafios, tantos conflitos, tantos problemas pelos quais jovens, crianças e adultos passam, e nós sempre conseguimos identificar no lar a origem desses problemas. Mas nós não vamos falar apenas de problemas da família, porque a família também é uma grande realização espiritual. Nela nós podemos obter grandes resultados. E não é à toa que nós vivemos em família. Não foi por acaso que o homem, desde o início da sua evolução no planeta, vem se associando. Quando nós estudamos a nossa condição animal, a nossa condição material, nós percebemos que nós somos dos seres mais vulneráveis na natureza. A nossa espécie, um indivíduo sozinho, pode muito pouco na natureza. Algumas pessoas bem treinadas e muito resistentes, muito persistentes, conseguem sobreviver. Mas a nossa espécie, quando ela surge no planeta, ela surgiu como uma espécie frágil. De modo geral, os primatas, que é a nossa família biológica, é constituída de seres que precisam viver em conjunto, precisam estar vivendo em famílias. E em todos os outros primatas nós observamos isso. Separa ele da família, o animal adoece, entristece, desenvolve doenças e morre. Só por essa condição nós já poderíamos reconhecer que a família é fundamental para a nossa natureza animal. E quando nós vamos analisar as nossas condições espirituais, então? Quando nós vamos perceber o quanto nós aprendemos no ambiente familiar? Então é indiscutível a importância que a família tem para a evolução do espírito. Deus, ao criar o espírito, imaginou que seria espírito com espírito, em contato, em vivência, é que evoluiriam, é que aprimorariam a sua inteligência, é que desenvolveriam o seu sentimento. E é dessa forma que nós devemos encarar a família, como um núcleo no qual nós estamos para evoluir. Muitos, quando formam a família, não concebem dessa forma. Imaginam que a família vai ser um ambiente no qual nós vamos realizar os nossos sonhos de felicidade, já que muitas vezes trazemos da família que nos deu origem uma série de tristezas, de dissabores, trazemos do nosso lar paterno, materno, muitas decepções, e nós pensamos assim: na minha família vai ser diferente. Mas nem sempre a gente consegue ser muito diferente, porque o que nós vamos perceber? Também naquele lar que nós resolvemos formar, também surgem conflitos, também surgem desafios, e muitos até abandonam o lar pensando: eu não nasci para isso. E realmente, nós não existimos para sofrer. Nós não existimos para passar por sofrimento sem uma razão de ser. Nós existimos para sermos felizes, para nos tornarmos felizes, ainda que durante um tempo tenhamos que passar por períodos desafiadores, períodos que irão nos incomodar, mas eles também têm uma finalidade, que é nos levar a uma felicidade futura. A família, então, é essa grande oportunidade que nós temos, um meio de grandes desafios, porque nós muitas vezes vamos percebendo que aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos dentro de nós, precisa em algum momento ser modificado. Em algum momento nós temos que ser diferentes, porque senão nós percebemos que não melhoramos nessa relação familiar. Até existem famílias em que se sustentam na base da imposição, do autoritarismo, em que um, tendo uma personalidade, muitas vezes, poderíamos até dizê-la, doentia, porque ela é extremamente impositiva sobre os outros, Muitas famílias até se mantêm de maneira precária nessa situação, mas em algum momento a vida vem e desmonta esse esquema. Porque nós, que somos muitas vezes muito duros, muito resistentes, que queremos sempre impor a vontade, passamos por situações que mudam a nossa condição. Muitas vezes nós passamos até a nos tornarmos dependentes daqueles que um dia nós nos impomos. E aqui vem a grande sabedoria da lei divina, ao permitir que a nossa vida comece frágil, alcance vigor, força, e ela entre em declínio, voltando novamente a sermos frágeis. Não há nada ilógico nessa sequência da evolução do espírito aqui nas condições materiais. Quando nós surgimos, surgimos como um ser muito frágil. Entre todos os animais, o ser humano provavelmente é o mais vulnerável quando nasce. Ele é um dos que mais demora para andar dentre os mamíferos e entre os outros animais também. Ele é um dos que demora mais tempo para se tornar autossuficiente. Um animal como um bezerro, em poucos minutos ele aprende a andar. Nós levamos meses até aprender a andar. Isso tem uma relação óbvia com o nosso cérebro, que necessita desse período todo de coordenação, de estabelecer uma série de ajustes para comandar o nosso corpo, que afinal de contas andar nessa posição ereta, como nós humanos andamos, não é uma ação simples do ponto de vista biológico. E desenvolver toda essa capacidade que nós temos de interagir, de se comunicar, também não é algo simples. Então a sabedoria divina nos coloca nesse início da nossa vida material de uma forma tão ainda dependente, porque nós teremos muito a aprender nesse processo. E aqueles que cuidam da criança, não vamos dizer apenas os pais, porque hoje a humanidade vem passando por tantas mudanças que muitas vezes não são os pais que cuidam diretamente daquele recém-nascido. Eles também têm muito a aprender, têm muito a entender desse desenvolvimento humano. E essa deveria ser uma preocupação que nós deveríamos ter permanentemente. Nós sabemos tudo sobre o que realmente é importante para conduzir, para orientar bem as novas gerações que vão surgindo? Porque o mundo que elas nascem hoje não é o mesmo no qual nós nascemos. Esses mundos são diferentes porque da época que nós éramos crianças até hoje, passamos-se por tantas modificações culturais, sociais. E esses espíritos que vão reencarnando trazem novos conhecimentos vindos do mundo espiritual, muito mais avançados do que o que nós temos. Nem sempre eles conseguem exprimir esses novos conhecimentos, mas isso se manifesta na forma da inteligência, da criatividade. E por isso que muitas crianças e jovens hoje procuram novidades, procuram um mundo de fantasias, que muitas vezes eles estão buscando aquelas realidades que eles viveram no mundo espiritual antes de reencarnarem e que agora eles não encontram no mundo material. Então a fantasia, a busca daquele mundo muitas vezes repleto de heróis, repleto de máquinas incríveis, repleto de criações espantosas, é uma mente ávida por novidades, é uma mente ávida por uma realidade maior que ele conheceu lá. Mas todos eles não significam que são espíritos muito avançados. Todos eles precisam ainda da geração que já está aqui. Porque afinal de contas nós já temos uma experiência no mundo material muito grande. Já vivemos até o nascimento dos nossos filhos ou daqueles dos quais nós vamos cuidar alguns bons anos e temos já uma experiência no mundo material e temos as nossas vivências de vidas passadas. Então nós também temos algo a fornecer para eles, que é a nossa experiência, mas que diferente do que foi em outras épocas, não é mais da forma impositiva como muitas vezes nós aprendemos. E é aí que surge o choque entre gerações. É muitas vezes a falta do diálogo, da compreensão e do entendimento de que nós não somos os donos de toda a verdade. Temos uma parcela muito pequena dela, conhecemos algo muito pequeno da realidade. Então, ao lidar com essas novas gerações, embora muitas vezes e por muito tempo nós seremos os guias deles, nós temos que refletir: nós estamos preparados para lidar com essa nova geração? Nós temos que sempre fazer esse questionamento: será que nós estamos em condições de oferecer o melhor para eles? Nós, pais, avós, educadores, tios, tias, qualquer um que lida com essas novas gerações, com as crianças, com os adolescentes, precisa estar em permanente atualização, porque são pessoas que demandam hoje da nossa parte um cuidado ainda maior. Porque junto dessas ideias novas que eles trazem, também são seres sofridos, também trazem muitas angústias, trazem muitos medos. E nós observamos que nos nossos dias há uma onda crescente de jovens, e alguns muito jovens ainda, verdadeiras crianças, procurando suprir as suas dores emocionais, as suas angústias, a sua depressão, através de comportamentos destrutivos, através de comportamentos que comprometem a sua própria segurança. Então nos cabe hoje refletir: estamos aptos a lidar com seres que trazem tantas condições novas e diferentes? Porque eles vivem num mundo novo e vieram de um mundo que estava numa evolução muito mais acelerada do que nós, que é a do mundo espiritual. E hoje eles são alvos de uma comunicação em massa que é muito poderosa, que é a TV e principalmente a internet. Então nós devemos estar permanentemente refletindo e pensando as atitudes que nós aprendemos. E às vezes pais que têm filhos com idades muito distantes, pais que muitas vezes tiveram o seu filho mais novo com uma distância muito grande dos mais velhos, percebem claramente. A geração que vem de uns 15 anos para cá são de espíritos que têm novas necessidades, que estão sujeitos a novas influências, do que filhos que nasceram há 20 a 30 anos atrás. Porque o mundo material mudou, mas a realidade espiritual em que eles viviam também mudou. Então nós precisamos estar mudando também a forma de lidar no lar com essas novas gerações. E parece às vezes que é assustador: nós não vamos conseguir. Parece que o jovem está muito adiante de nós, mas não. Existe um caminho de ligação entre nós e eles, que é possível criar uma ponte de comunicação, de ajuda muito grande, e que nós poderemos auxiliá-los de maneira muito intensa a superarem as suas limitações, que é através do afeto, é através do amor, do carinho, do companheirismo. Parece estranho falar isso, que dentro de um lar deve existir esses sentimentos, mas não é, porque hoje o que nós observamos é muito distanciamento. É falta de convívio, é falta de comunicação, é falta de atenção. Nós, muitas vezes, na ânsia que nós temos, de suprir tantas necessidades fictícias que a sociedade nos leva a pensar que são necessárias para os nossos filhos, nós trabalhamos demais. Passamos muitas horas fora de casa. Quando chegamos em casa, temos toda uma rotina, todo um conjunto de deveres para cumprir. Em que momento nós olhamos nos olhos dos nossos filhos e descobrimos ali uma tristeza? Em que momento nós ouvimos da sua voz um tom de melancolia? Em qual momento eu vou perceber no meu filho que ele não está querendo me olhar nos olhos e que está me evitando? E aí, muitas vezes, sobrecarregados com as nossas próprias angústias, com as nossas próprias ideias antigas e muitas inadequadas. Nem todas as ideias antigas são inadequadas. Algumas são muito ainda válidas até os nossos dias. Mas nós sobrecarregados dos nossos preconceitos. E nós, muitas vezes, ao invés de ajudá-los, o que nós fazemos? Os agredimos. E os recriminamos e os censuramos severamente, quando na verdade o que eles mais gostariam naquele momento é de um gesto de carinho. há muito carinho em cuidarmos materialmente da nossa família, há muito amor em organizar bem o lar, há muito amor em suprir necessidades. Mas aquele afeto, aquele aconchego, aquela convivência, aquela amizade, aquela brincadeira, aquela descontração dentro do lar, isso tudo é fundamental nas relações. Tudo isso é imprescindível. Um lar, para ter uma família feliz, precisa ser também um ambiente leve. Precisa ser também um ambiente que nós queremos, nos momentos de dor, estar dentro desse lar. Tem que ser aquele espaço que nós vamos morar ali, não é porque nós não temos para onde ir, mas é porque nós desejamos estar ali. Então nós temos que pensar na família. O que nós fazemos com essas novas gerações? E hoje os avós muitas vezes estão sendo levados por uma série de circunstâncias a ter que conviver com os netos, cuidar dos netos. E há casos que até mesmo as bisavós estão tendo que assumir o papel junto aos bisnetos. Não vamos dizer se isso é certo ou errado, o fato é, o lar precisa ser um ambiente amistoso, um ambiente fraterno, um ambiente onde a gente diga tal coisa está errada, mas ao dizer isso, seja carregado de tanto carinho, de tanta atenção, e não da raiva que nós temos, por exemplo, de outras circunstâncias da vida. Infelizmente, nós trazemos para dentro do lar, muitas vezes, a indignação das humilhações que nós sofremos na rua, das humilhações que nós recebemos no ambiente de trabalho, do medo, essa força tão destrutiva que ameaça a humanidade sempre, em que nós nos sentimos muitas vezes acuados, medo do desemprego, medo da violência urbana, medo de não termos uma aposentadoria, medo de não suprirmos as necessidades deles, medo de não sermos amados, e nós permitimos que esse medo transforme dentro de nós aquilo que poderia ser uma orientação segura, firme, em agressão. Então, antes de dirigirmos a palavra que repreende, pensemos: farei isso com amor? Farei isso com ternura, ainda que seja firme, ainda que seja contundente, mas farei isso sem despejar as minhas emoções conturbadas, os meus sentimentos mal compreendidos sobre aqueles que me ouvem? Essa é uma reflexão importante, porque família, ela pode ser a consanguínea de que vivemos e nos damos bem, pode ser a família que nós montamos com as pessoas queridas, nossos amigos, que vão se aproximando e formando um núcleo em torno de nós. Mas esse núcleo só se mantém saudável se existir respeito, afeto, companheirismo. Esses são elementos fundamentais para qualquer associação humana, principalmente em família. Para dizer que uma família é saudável, nós vamos dizer que é aquele ambiente onde não há conflitos? Não. É natural no ser humano ter conflitos. É da nossa natureza ainda imperfeita. No futuro, nós seremos famílias harmoniosas, amorosas, pacíficas, integradas, leais, mas no momento é natural que haja conflitos no ambiente familiar. Mas que eles não sejam conflitos que levem à agressão, à acusação, à negligência, ao distanciamento. Então, numa família, é necessário haver o quê? Respeito. É necessário haver companheirismo. Como pode, numa família, alguém estar sobrecarregado com alguma tarefa? Faltou algo na base da formação dessa família. Se alguém está escravizado, por exemplo, num domingo, a cozinha. A não ser que a pessoa goste muito e queira sozinha fazer aquilo. Mas como pode, num lar, os filhos negligenciarem o auxílio à mãe? Ou o marido negligenciar o auxílio à sua esposa? Uma família onde alguém, por exemplo, carregue nas costas todos os problemas, seja responsável pela solução de todos os conflitos, seja obrigado a manter sozinha tudo, na verdade não há companheirismo ali. Então nós temos que estar sempre repensando a nossa união familiar. Eu estou abusando de alguém? Eu estou sendo peso para alguém? estou sobrecarregando o outro, esperando demais que ele faça aquilo que eu também posso fazer. Quando nos escapa essa percepção, essa preocupação, está nos faltando amor. Porque o amor é algo que nos leva a ser solidários, a estar com o outro, a compartilhar, a ajudar. É certo que nós somos condicionados por um determinismo cultural, vamos dizer assim, por um condicionamento em que algumas tarefas são exclusivas das mulheres, outras dos homens, mas nós estamos num mundo de transformação. Nós temos que romper com esse paradigma, com essa ideia ultrapassada. No lar, tudo é tarefa para o homem, tudo é tarefa para a mulher. O homem tem que se preocupar, sim, com a organização do lar e auxiliar a sua esposa. Ele tem que se preocupar também com os cuidados com os filhos. Ele tem que dividir. E nos nossos dias, a mulher também tem que conceber que ela também deve ter um papel. Como antes era atribuído apenas ao homem, ela também tem que ser a gestora daquilo lá. Ela também tem que cuidar das questões financeiras, materiais daquele lar. Às vezes um tem mais habilidade em uma área e em outra, mas tudo num lar, para funcionar bem, deve haver sincronia. Deve haver companheirismo, troca de informações e, sobretudo, responsabilidades iguais. Todos no lar são responsáveis quando já são capazes de discernir o certo e o errado. Os pais, os filhos adultos, aqueles que moram dentro do lar, todo mundo é responsável por tudo. É assim que nós temos a felicidade no lar. É assim que nós garantimos uma família pacífica. Talvez eu esteja nesta hora falando de um lar ideal, porque muitos vão pensar: mas Antenor, você não conhece minha família como ela é. Você nem imagina as pessoas que eu convivo. E realmente, nós estamos pensando no lar onde todos estão nessa sintonia, nessa compreensão de que é necessário auxílio mútuo. Mas eles um dia chegaram a essa compreensão. E como que nós levaremos a eles a essa compreensão? É conversando, dialogando, não discutindo, não impondo, não brigando. Às vezes a gente tem que dizer algumas coisas de forma clara, inequívoca, para que o outro entenda que nós estamos sobrecarregados, para que o outro entenda que nós passamos por dificuldades também. Mas isso não precisa ser feito em tons de briga, em tom de acusação, em tom de recriminação. Observe que muitos conflitos surgem no lar porque nós trazemos muita mágoa pelo sofrimento que nós carregamos por muito tempo. E quando nós queremos dar um basta nesse sofrimento, nós permitimos que essa mágoa guie as nossas palavras e elas se transformam muitas vezes em acusação. Então tudo que falamos dentro do lar deve ser antes pensado. Pensado se não está sendo ali motivado por raiva, por descontentamento, por mágoa. Esses todos são venenos que estragam e deterioram qualquer relação. Então queremos uma família pacífica, precisamos buscar um diálogo pacífico, sem acusações, porque muitas vezes a outra pessoa ainda nem é capaz de entender essas questões. Há homens que, ouvindo essa palestra de hoje, vão dizer: ah, esse cara aí está por fora, o universo masculino não é esse. E muitos nem são culpados de terem essas ideias. Por quê? Foram criados assim. As próprias mães deles fizeram eles pensarem que eles eram privilegiados dentro do lar, porque infelizmente por muito tempo nós educamos os filhos assim. O filho homem tem uma atribuição, a filha, que é mulher, tem outra atribuição. E aí o que nós fazemos? Dentro do próprio lar nós criamos o preconceito e a ideia de que um só pode fazer isso, o outro só pode fazer aquilo. Nós temos que mudar isso. Hoje, ao educar os nossos filhos, nós não podemos educá-los com preconceito. O filho tem que lavar louça, A filha não tem nenhum problema ela saber dos problemas do carro e um dia no mecânico com o pai vendo a troca de óleo. Não tem nenhum problema isso. Nós temos que começar a romper esses paradigmas de que existem atribuições de homens e atribuições de mulheres. É óbvio que existem questões que a sensibilidade feminina é a mais indicada, é a mais apurada. Questões do próprio universo da mulher, que uma mulher vai se comunicar muito melhor com a outra. Mas em termos de obrigações, deveres, responsabilidades, todos são iguais dentro do lar. E todos devem agir assim. Quando nós caminhamos dessa forma, de buscar democratizar os deveres dentro do lar, de distribuir as responsabilidades entre todos, nós caminhamos para um lar feliz. Nós caminhamos para um lar pacífico. E é importante que nós, quando pensamos em organizar um lar, que nós pensemos também assim: a pessoa que eu busco para ter do meu lado é alguém que tem os mesmos valores que eu tenho? É alguém que pensa como eu penso? É alguém que entende isso? E aí nós podemos fazer essas escolhas. O problema é que nem sempre a nossa prova, que seria a experiência que nós temos que passar nesta vida, bate com os ideais que nós temos. E a pessoa que nos chega, ou que nós acreditamos que é ideal, ela não é assim. Ela tem defeitos, tem imperfeições, demonstra algo que ela não era na verdade. O que vamos fazer? Vamos distanciar dessa pessoa? Não. Vamos conquistá-las pelo afeto, pelo carinho, pelo diálogo, pelo entendimento. Não pela briga, não pelo conflito, não pelas discussões. E manter a nossa família saudável é um desafio diário. É algo que nos cabe todos os dias pensar. O meu melhor eu destino ao meu lar. Mas eu trabalho, eu me esforço, eu deixo tudo arrumado, eu compro tudo o que é necessário. Nós podemos dizer que isso é a parte secundária do nosso papel na família. O mais importante de tudo na nossa família é o nosso contato uns com os outros. É o diálogo amoroso, é a compreensão, é o entendimento. Não é família vivermos todos dentro de uma casa, cada um num cômodo. O nome disso é pensão, república. É outra coisa. Lá tem que ter integração, tem que ter momentos de união. Tradicionalmente fizemos isso por volta de 150 mil anos em torno das refeições. Porque o homem primitivo, ele já se reunia com o seu grupo, e foi ali que o homem aprendeu a se comunicar em torno do alimento. E nos nossos dias, o que que nós fazemos? Cada um tem um horário, cada um trabalha em horários diferentes, tudo em horário diferente. A família já não tem mais esse momento. Talvez nós não vamos conseguir reverter isso, porque o mundo tem exigências diferentes do que seria o ideal para nós. Mas nós temos que criar os momentos de estarmos uns com os outros. E que esses momentos sejam leves, descontraídos, momentos de paz, momentos de refazimento. Então nós temos que sempre avaliar o que é conveniente em cada momento do nosso contato um com o outro. Há famílias que procuram muitas vezes discutir um problema justamente na hora em que todos deveriam estar apenas o quê? Se reunindo para se confraternizar. É inútil muitas vezes trazer um problema para acusar alguém naquele momento que deveria ser de fortalecer os laços. Então nós precisamos avaliar até que ponto nós agimos em cada momento da família corretamente. A família tem que ter momentos de lazer, momentos de vivências descontraídas. Nós não podemos apenas trabalhar, nós não podemos apenas cuidar de casa, nós não podemos apenas cuidar do carro o sábado inteiro. O sábado de manhã e à tarde vamos jogar bola, e no domingo a gente acorda tarde, aí passa domingo à tarde assistindo aquela programação da TV. E em que momento nós brincamos com o nosso filho? Ou em que momento nós conversamos com o nosso adolescente e perguntamos a ele: quais são os seus projetos de vida? O que você pretende? E até nessa fala tem que termos um cuidado muito grande, porque muitos se sentem cobrados, coagidos a darem uma definição pronta. É importante que nessa comunicação que nós vamos estabelecer, seja entre os pais e os filhos, seja entre o casal, que o outro perceba que não há uma cobrança ali, mas há uma tentativa de convívio, de diálogo. E para isso é importante até que nos apropriemos do mundo deles, que tomemos contato com a realidade que eles gostam. Há pais que discriminam tudo que os seus filhos gostam: as músicas, os seus entretenimentos, a sua cultura. Veja, alguém que despreza tudo que eu gosto, como eu vou ter interesse de estar junto dessa pessoa? Não é possível. Então nós podemos não compreender esse mundo, essa cultura que hoje crianças, jovens vivem, mas nós temos que procurar entender, perguntar para eles o que é isso, por que disso, mas sem censura, sem dizer no meu tempo era melhor, sem dizer no meu tempo a gente não tinha essas bobagens, porque quando a gente busca esse tipo de diálogo, a gente já distancia eles. É compreender o universo deles, porque ali nós criamos uma interação. Todo mundo gosta de falar de si mesmo. Pode observar, quando as pessoas conversam, é uma disputa para ver quem fala mais de si mesmo. Por quê? O ser humano quer atenção. Nós queremos atenção. Quer cativar alguém? Dê atenção a ela. Respeite as ideias dela. Valorize aquilo que ela gosta. Respeite. Tente compreender, sem julgar, sem afastar. E você percebe que a pessoa passa a ter afeto por você. É assim que nós nos aproximamos nas nossas famílias, do nosso filho, da nossa filha, dos outros familiares. E o casal deve ter também esse diálogo daquele que procura saber como está o outro, como é o seu mundo. Quais são as suas expectativas? Muitas vezes, de ouvir, nós passamos uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer declaração de amor. Ao prestar atenção em alguém, nós conseguimos muitas vezes cativá-la mais do que ofertando um presente. Então, façamos isso no nosso relacionamento familiar. Procuremos conversar, dialogar, sabendo que há momentos que a interação não vai acontecer, sabendo que há momentos que muitas vezes nós não seremos compreendidos e não compreenderemos o outro, mas é de tanto nós procurarmos nos entender, e para entender tem que ter atenção, cuidado, tem que ter ouvidos e não apenas censura. E muitas vezes o outro nos conta coisas, não é porque ele quer um conselho, não é porque ele quer uma conclusão nossa. Ele só quer alguém que ouça. E é assim que a gente cria vínculos poderosos dentro de casa, através dessa proximidade, através desse companheirismo, dessa amizade. Faça dentro do lar aquilo que você gosta de fazer para as pessoas que você tem mais afinidade. Seja companheiro e você perceberá que as pessoas se aproximarão mais aí, e você terá um lar mais unido. Muitas vezes a gente tem que relevar e entender que a outra pessoa está numa condição diferente da nossa. A sua visão de mundo, as suas preocupações, os seus interesses são diferentes dos nossos. E nem sempre nós teremos eles do nosso lado por muito tempo. Então que pensemos e cuidemos deles naquele momento em que nós estamos ali. Porque os filhos crescem muito rápido, se tornam independentes muito rapidamente. E eles ganham o mundo rapidamente. E depois nós lamentamos: onde está o meu filho? Muitas vezes ele não sente saudade do lar, por quê? Pode ser um espírito ingrato, existem muitos lá na Terra. Nós às vezes somos ingratos com as pessoas. Mas pode ser que nós não cativamos quanto poderíamos. E nós temos que pensar também qual a lealdade que nós temos com aquelas pessoas que foram tão fundamentais para o início da nossa existência. Os nossos pais, às vezes foram pessoas que não eram os nossos pais biológicos, foram tios, avós, irmãos mais velhos que nos cuidaram, que nos encaminharam, que nos orientaram, que nos educaram, e nós nos esquecemos. Então nós temos que estar sempre pensando quanto nós estamos investindo nessas relações que continuam sendo parte de nossas famílias, continuam sendo ali pessoas importantes na nossa história. Tudo o que nós vivemos com as pessoas fizeram nós sermos o que nós somos de algum jeito. Então nós temos que ter consideração por essas pessoas, temos que ter apreço, temos que ter presença na vida dessas pessoas também. Às vezes tem aquela pessoa que nós estamos há muito tempo sem ver, nossa avó, com a nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nosso irmão mais velho, procuremos eles, vamos buscar estar junto dessas pessoas novamente. Nessas atitudes, nós demonstramos para os mais novos exemplos poderosos, exemplos do que é uma família. É isso, quando nós já não precisamos mais da outra pessoa e nós ainda assim queremos ela junto de nós. Então, dessa forma, nós damos exemplos para os nossos filhos. Pais que são negligentes com os seus pais podem esperar dos seus filhos a presença deles quando eles forem idosos? Não podem esperar. Pais que nem lembram que têm pais podem esperar que seus filhos vão se lembrar deles no futuro? Não. Porque há uma força poderosa no exemplo. Quando eu abraço a minha mãe, quando eu abraçava o meu pai, eu demonstro o carinho, o amor. As filhas observaram e elas serão um dia capazes de me abraçar também, como já são. Tudo na nossa vida é, de uma certa forma, a repercussão do que nós fazemos. É a lei de ação e reação. Às vezes a gente colhe o que tem gratidão na vida, realmente. Nós, muitas vezes, não temos aquilo que nós demos às pessoas durante a vida, que nós damos durante a vida. Mas é por uma necessidade que nós temos também de entender aqueles que não podem ser aquilo que talvez nós já sejamos, mas que são exatamente aquilo que nós já fomos. Porque se hoje a gente passa na nossa vivência em família por situações que a gente pensa, eu não merecia isso, você não merecia nessa vida, mas da outra você tem a dúvida, você também foi ingrato, você também foi negligente, você também foi ausente. Porque nós encontramos inevitavelmente na vida tudo o que nós temos. Por isso que, se nós quisermos ter lares amorosos, pacíficos, equilibrados, nós temos que semear isso onde nós estivermos. Semear dentro do nosso lar e dentro do lar das outras pessoas também. Muitas vezes a gente interfere na vida das pessoas quando nós, por alguma ação nossa, nós atrapalhamos o relacionamento das pessoas. Quer ver uma coisa muito lamentável que ocorre nas famílias? As fofocas, os boatos, os falatórios. Isso cria distanciamento entre as pessoas. Uma palavra maldita, ela é maldita, porque ela corrompe alguma coisa. Por isso que nós temos que parar muitas vezes dentro do lar com as fofocas e os comentários. Ah, você viu a cunhada? Ela é assim, assim, assim. Ah, o seu irmão, não sei o que, não sei o que lá. Isso é algo destrutivo. Isso é como ácido na pele. Falar mal das pessoas é falar mal da família, é destruir a família. Então nós temos que cortar isso dentro do lar. Quando nós temos que sinalizar algo que está errado, que façamos com tanto amor, como se fosse a pessoa que nós mais amamos e que estamos ali analisando o defeito dela. Então, muito cuidado com aquilo que nós vamos falando. Porque às vezes um comentário infeliz é capaz de trazer a desarmonia do lado do outro. E pela lei de ação e reação, o que você está gerando? Você está gerando na sua vida um desequilíbrio semelhante. Então nós temos que pensar também o quanto nós beneficiamos os lares alheios com coisas indevidas que nós falamos. Queremos a paz no nosso lar? Trabalhemos por ela. Mas trabalhemos pela paz no lar alheio também. Cultivemos essa paz no lar das pessoas, por exemplo, que dependem da nossa paz. Às vezes a gente trabalha com uma equipe, lidera uma equipe, é chefe, tem alguma atribuição, e nós descontamos nas pessoas toda a carga de sacrifício que essa posição nos impõe. E descontamos neles uma série de insatisfações, inconformações, e o que eles fazem quando chegam nos seus lares? Semeiam lá essa coisa viciosa, doentia, que nós distribuímos para eles durante o dia. Então pensemos, preservemos a paz das pessoas que nós convivemos. Estaremos preservando a nossa paz também, porque pela lei de ação e reação, tudo que eu destino ao meu próximo volta para mim também. Então pensemos que podemos fazer da nossa vida algo maravilhoso. O instrumental para isso nós temos, e todos nós aqui hoje temos isso. Nós estamos num sábado à noite buscando conhecimento espiritual, graças a Deus, numa casa espírita que nos traz conhecimentos elevadíssimos, que nos traz um repositório de sabedoria de seres que já venceram essas lutas que nós vencemos. Então nós temos o conhecimento de como nos conduzir. E aprendemos através desse conhecimento que através da oração nós podemos criar uma sintonia perfeita com o Criador de tudo. Aquele ser que idealizou o amor, a paz, a bondade, a fraternidade. E que Ele pode nos inspirar através dessa mesma oração ações, atitudes, uma postura que nos levará a essas realizações. Nós aprendemos o valor que a oração tem. Queremos paz no lar? Oremos em família. Façamos evangelho no lar. Nos reunamos em torno das mensagens elevadas que o Cristo trouxe. Meditemos, ensinemos as nossas crianças as lições do Evangelho. Conversemos sobre as passagens do Evangelho ao fazer a nossa oração no lar, mentalizemos a presença de Jesus ali e não tenha dúvida, o Mestre estará ali no lar. Imaginemos realmente que naquele lar nós teremos a pessoa de Jesus e ela vai estar. Por quê? O Espírito puro, ele é capaz de desdobrar a sua mente em milhões de direções diferentes. Quando Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, não é no sentido simbólico. Não é que vai um benfeitor espiritual ali, eles vão sim. Mas nós temos uma atenção dessa mente, o Cristo, voltada para o nosso lar. E Ele estará presente. Faz o Evangelho no lar, vivendo intensamente esse momento, sente um lar diferente. Sente que aquele é um momento solene, um momento que nós recebemos a presença do governador espiritual da Terra no meio do nosso lar ali. Um raio da sua mente chega até ali. E ele não é pequeno. É capaz de dissipar todas aquelas vibrações tumultuosas, todas aqueles fluidos deletérios que obsessores podem envolver ali. Por isso que o Evangelho no lar deve ser algo, para nós espíritas, do mais sagrado dentro do lar. Junto de uma conduta reta, de uma atitude correta perante a vida, porque a nossa mente, ela irradia permanentemente aquilo que nós trazemos como desejo. O que eu mais quero está se externalizando permanentemente. Por isso que nós temos que ter boas intenções perante a vida. Temos que ter atitudes corretas, integridade. Temos que desejar aquilo que é lícito, aquilo que é honesto. Temos que desejar aquilo que é de natureza elevada. Porque a nossa mente, ela está permeando o nosso ambiente. Há pais, há mães que infelizmente educam os filhos de uma forma, mas o que eles desejam, o que eles consomem, o que eles absorvem, por exemplo, nos meios de comunicação, é contrário àquele equilíbrio. Eu quero um filho viciado? Não, ninguém vai dizer que quer um filho viciado. Mas por que eu tenho comportamentos viciados dentro do lar? Se eu consumo álcool de uma forma desequilibrada dentro do meu lar, se eu consumo a pornografia que vem pela TV, pela internet, pelos meios aí dos telefones, dos smartphones, se eu consumo ideias inferiores, no que minha mente está se ligando? Aquilo que é inferior. Isso vai estar impregnando o meu lar de coisas inferiores? Sim. Isso influencia mentalmente o meu filho criança, o meu filho jovem? Sim. Os filhos, como diz André Luiz, vivem no clima psíquico dos pais. O que os pais pensam, o que os pais desejam, o que os pais acalentam no seu íntimo, permeia todo o lar e influencia os filhos. Ah, Antenor, eles não têm proteção? Tem. Mas eles são espíritos em prova. E Deus colocou um guardião e uma guardiã para eles aqui no mundo, encarnados. E se esses guardiões são negligentes, quem vai protegê-los? Então, pai e mãe não pode ser negligente, não pode ser omisso, não pode ser conivente. Nós recebemos a paternidade e a maternidade como missões sagradas. É parte nossa na criação divina. Deus criou o espírito, mas ele deixou você para cuidar. Então, cuide amorosamente. Porque é Ele que vai te cuidar quando você for mais velho. É Ele que vai te receber no futuro quando você precisa reencarnar. E a gente, inevitavelmente, reencarna nas mesmas famílias, na maior parte das vezes. Seu filho poderá ser o seu avô do futuro. Então deixe boas sementes para ele agora. Crie bases sólidas de conhecimento, de espiritualidade. Traga a criança ao centro para ser evangelizada. Traga o jovem ao centro para conhecer, para saber, para compreender a vida espiritual. Traga a avózinha um dia para assistir a palestra. Convide os pais um dia para vir. Faça algo nesse sentido. E deixe de lado tudo aquilo que é inferior. E comecemos a também selecionar aquilo que as TVs trazem para dentro do lar, porque elas têm um potencial de influenciar conduto, comportamento, que é assustador. Então nós temos que também, muitas vezes, desligar ou mudar de canal. Às vezes tem resistência, não é fácil, a gente mesmo acha chato, mas um dia a gente vai aprender. Então passemos a cultivar no lar aquilo que é bom e ofereçamos aquilo que é bom. E nós vamos ver que tudo começa a mudar. Tudo começa a se transformar. Às vezes precisa muito esforço, porque a viciação, a má conduta, muitas vezes por muito tempo cultivada, demora para ser modificada. Mas insistamos e sobretudo peçamos na oração a Deus que nos ajude a essa transformação. E não tenham dúvidas, nós receberemos esse auxílio. Então que Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, protetor da humanidade, governador espiritual do planeta, e olha, tudo que estão falando sobre dor, destruição, sofrimento, perdas, que Deus tenha nos dar é muito maior. Que Jesus, em nome de Deus, tenha nos oferecer muito grande. O mundo está se preparando para grandes mudanças, para grandes transformações. O mundo de regeneração está vindo. Vai ter lutas, vai ter sofrimentos, mas todos que permanecem íntegros, fiéis e reais, verão um novo mundo, nesta vida, daqui a alguns anos, ou nas vidas futuras. Então ninguém permita que nenhuma notícia assustadora, nenhuma notícia de conflito, de dificuldade, tire de vocês a alegria de viverem. Não permita que nenhuma ideia que nos fale da nossa sociedade, de situações, tirem de nós a alegria de vivermos nesse país que é abençoado. Olha que lugar maravilhoso nós vivemos. Nós até podemos ser assaltados aí na hora que a gente sair na rua, mas nós estamos em paz aqui, falando de Jesus dentro da nossa visão. Os nossos irmãos evangélicos em paz também. Nós temos liberdade de crença no nosso país. Tem lugares que você não pode nem dizer que você é cristão. Aqui nós podemos ser cristãos de diferentes interpretações, e nós temos amigos que são de outras religiões, e nós convivemos com pessoas que têm religião. Nós temos paz para viver. Só por isso essa terra é abençoada. Mas graças a Deus não é só isso de bom que nós temos aqui. Temos aí uns irmãos infelizes, muito comprometidos com a desonestidade, mas nós todos aqui somos honestos. Olha que coisa maravilhosa. Nós convivemos com pessoas honestas a maior parte do tempo. Nós vivemos num país abençoado. Então, gratos a Deus por essa vida maravilhosa que nós temos, é que desejamos a todos que amanhã seja um dia das mães muito feliz. Para aqueles que já têm a mãezinha morando no mundo espiritual, tenho certeza que elas ouvirão as suas preces. Tenho certeza. Orem com amor, com carinho por elas, elas vão se sentir muito felizes. Aqueles que têm a mãe aqui na terra, abrace, diga a ela, muito obrigado pela vida, mãe. Aqueles que têm mães por perto, abrace suas esposas e digam, obrigado pelos filhos. As mães agradeçam umas às outras, porque a mãe é uma bênção de Deus em nossas vidas. Sejamos felizes por termos tido mães, por termos mães próximas a nós, as mulheres se sintam felizes por serem mães e todos nós amemos muito uns aos outros. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, gente.